e eu por cima, eu de ladinho, embaixo dela. É DJ Melry! DJ Melry na produção, MC Dourado na voz, é nóis, moro? No meu castelo, apago a luz, na minha cama, só eu e ela. Ela por baixo e eu por cima, eu de ladinho, embaixo dela. No castelo só vai ter princesa. Príncipe tão chegando com um balde de cerveja, whisky, red, vinho, vodka, manda blue label. É isso que elas gostam, louca dançando. Ela senta no meu colo, entra no meu castelo, aí que eu adoro. DJ Edilson, DJ Edielson, ela senta e rebola do jeito que eu quero. O Wanderson esquentando, ela tá dançando. Mega príncipe negro é o castelo ostentando. Fica tranquila, bebe sem medo. É o mega príncipe negro. No meu castelo, apago a luz, na minha cama, só eu e ela. Ela por baixo e eu por cima, eu de ladinho, embaixo dela. No meu castelo, apago a luz, na minha cama, só eu e ela. Ela ladinho, embaixo dela. Você está na carretinha Filhinho de Papai. Aqui, a qualidade é 10. Se tu marcar pra ele, ele vai, vai, vai te levar pro escurim. Deixa tudo no escurim. Vai te levar pro escurim. Deixa tudo no escurim. Vai te levar pro escurim. Hoje ele tá vazio. Vai te levar pro escurim. Pro escurim, pro escurim. Deixa tudo escondido. Que quebrou, tô mais. Mais uma com a marca Eduardo da Night. Arregaçando o gravizão. Tá bom, eu só queria que apagasse tudo. Apague a luz. Eu gosto de suspense. Vocês sabem o hino. Tem o que falar na mídia. Agora, vamos dar o que falar de novo pra esses filhos da mãe. Pra começar, antes da putaria, apague a luz. Se tu marcar pra ele, ele vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Você está na carretinha Filhinho de Papai. Aqui a qualidade é 10. Hoje a noite é nossa, te quero demais. Alô, Belly! Vou pro rolê. Calma, gata, que daqui a pouco eu vou tá lá. Naquele mesmo horário, nós vamos se encontrar. Hoje vai ter festa, chama suas amigas, DJ Daniel, que vai comandar a pista. Vem pra minha festa, é só diversão. Se liga na parada, é só Moraes, meu irmão. Te levo pra praia na beira do mar. Depois eu te pego e pá, pá, pá, pá. Vamos curtir a festa no som do Moraes. Quando acabar a festa, aí te pego mais. Te levo pra praia na beira do mar. Depois eu te pego e pá, pá, pá, pá. Vamos curtir a festa no som do Moraes. Quando acabar a festa, aí te pego mais, mais. É DJ Melry! DJ Melry na produção, MC Dourado na voz. É nóis, moro? Hoje a noite é nossa, vou te levar pra minha cama. Curtir o som Moraes, vamos tirar uma onda. Hoje eu vou te dar amor, vem com o papai. Hoje a noite é nossa, te quero demais. Alô, Melry! Vai ter festa, chama suas amigas, DJ Daniel, que vai comandar a pista. Vem pra minha festa.

o Xandão na mão. Equipe é o de mania, a evolução é de Altamira, é muita onda, meu irmão. A noite é minha nave, eu largo o paredão. As novinhas ficam loucas e vem sentir minha pressão. Eu chego de salto alto porque eu mando no pé da sua recalcada. Fica louca com seu boy me dando toca. Eu chego de salto alto porque eu mando no pé da sua recalcada. Boy me dando toca. Batidão, o DJ cantor do Pará. Bota na pressão, Rubrão. Bota na pressão, Rubrão. Bota na pressão, Rubrão. Bota na pressão, Rubrão. Joga a mãozinha direita. Joga a mãozinha esquerda. Pra cima, minha carretinha. Vai te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. E tu fica de quatro novinha pra mim e começa a empinar. E tu fica de quatro novinha pra mim. Com G15 vai empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Então desce novinha, então sobe novinha que o DJ vai tocar. E os amigos do baile tá doidinho pra te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher no Pará. O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Então fica de quatro novinha pra mim e começa a empinar. Então fica de quatro novinha pra mim. Com G15 vai empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Então desce novinha, então sobe novinha que o DJ vai tocar. E os amigos do baile tá doidinho pra te empurrar, empurrar, empurrar. Deixa eu te morder. Hoje

Vamos curtir o Super Pop Live, live. Toma uma picada lá no ninho, no ninho, no ninho. Vamos curtir o Super Pop Live, live. Toma uma picada lá no ninho, no ninho, no ninho. O maior sucesso no Pará é Billy Brasil. A moral. Curtir o Super Pop Live, live. Toma uma picada lá no ninho, no ninho, no ninho. Vamos curtir o Super Pop Live, live. Toma uma picada no ninho. Você está na carretinha filhinha de papai. Aqui a qualidade é 10. Papai, simplesmente. grande, ultra impactante. Essa música é assim, da moça solteirão. A gritona quer ser a minha patroa. Os seus parentes já estão me criticando. Estão falando que ela é muito coroa. Mas não importa se ela é a coroa. Marcou pro Band Nova lá e mete a. Trabalhamos com respeito e dignidade. Em nome de Wagner Setúbal, Adson Manuel, Riba Fênix e Freedom FM. Faz o S, eu vou curtir esse som. O águia de fogo arrasta povão. Com DJ Alisson e DJ Ju. Faz o S. Eu vou curtir no pop com Elison e Juninho, Davidson e Nandinho. Tocando os sucessos pra mim e pra ti. Vamos pra cima, pra cima. Vamos pra cima, pra cima. Eu tô no ninho, eu tô no ninho, eu tô no ninho. Eu vou curtir a noite inteira. Eu vou curtir a noite inteira. É na pressão, é na pressão, é na pressão. Pop e live. Botando na pressão. Pop e live. Botando na pressão. Pop e live, botando na pressão. É DJ Melry, um exemplo de DJ mulher no Pará. Elias Batidão, o DJ cantor do Pará. Eu vou curtir no pop. Eu vou curtir no pop com Elison e Juninho, Davidson e Nandinho. Tocando os sucessos pra mim e pra ti. Vamos pra cima, pra cima. Vamos pra cima, pra cima. Eu tô no ninho, eu tô no ninho, eu tô no ninho. Eu vou curtir a noite inteira. Eu vou curtir a noite inteira. É na pressão, é na pressão, é na pressão. Pop e live. Botando na pressão. Pop e live. Botando na pressão. Pop e live. Carretinha, filhinho de papai, com seu sistema de alta voltagem. Vai começar com o cara.